por amor de Jerusalém, não me calarei jamais. Minha é Sião, Israel, tesouro sempre meu. As nações virão a ti e verão teu esplendor. Trago sobre ti salvação, justiça, luz e amor. Te digo, nunca mais te chamarão desamparada. Efiziba, meu lar, noiva amada, como um jovem casa com a donzela apaixonada, se alegrará assim de ti. Teu Deus, eu te amo, Jerusalém. Deus te diz assim. Orai, orai, orai, orai pela paz em Jerusalém. Orai, orai, orai, orai por seus muros também. Vamos lá! Orai, orai, orai, orai pela paz em Jerusalém. Orai, orai, orai, orai. Jerusalém, Jerusalém.